Graça e paz, irmãos e irmãs. É com muita alegria e um motivo de muita gratidão que nós vamos retomar o nosso compartilhar sobre o livro do Êxodo. Já fizemos 3/4 do livro, deixando três palavras, dois, três destaques em cada capítulo. É claro que você, na sua comunhão íntima com Deus, poderá ter a revelação dele de muitas outras verdades não destacadas. O Espírito Santo vai revelando para cada um dos seus filhos e filhas a sua vontade. E nós podemos ter infinitas ministrações a mais do que temos registrado. Mas o Senhor me orientou para fazer dessa forma. Tenho paz, alegria, convicção e gratidão por destacar dois pontos, três, quatro pontos em cada capítulo, mas com a ciência, com o conhecimento de que há muitas outras coisas a serem observadas, que essas devocionais sirvam para motivar você a continuar lendo cada capítulo, cada versículo, cada capítulo, cada livro e extraindo um conhecimento infinito acerca do Senhor e experimentando, compreendendo, experimentando, verificando o que que os líderes da igreja ao longo dos séculos foram ministrando sobre isso e contemplando todo esse conhecimento, toda essa verdade expressa na palavra do Senhor. Mas é com motivo de muita gratidão que nós iniciamos o último quarto do capítulo 31 até o 40. E lembre, a qualquer momento nós teremos outra ministração do coelete que a missionária Vivian está nos enviando, tá bem? Vamos então à leitura. Capítulo 31 do livro de Êxodo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus, em sabedoria, entendimento e capacidade artística, para desenhar e executar os trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar com arte na escultura de pedras, para entalhar madeira e realizar todo tipo de obra artesanal. Eis que estou enviando a ele, por companheiro, a Oliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan, com a missão de cooperar com Bezalel em tudo. Da mesma forma, capacitei todos os artesãos para que executem tudo quanto tenho orientado para realizar. A tenda do encontro, a arca da aliança, bem como o propiciatório, a tampa que está sobre ela e toda a mobília da tenda, a mesa com todos os seus utensílios sagrados, o candelabro de ouro puro, com todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos, com todos os seus utensílios santos, a bacia, com sua base, as vestimentas litúrgicas, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes para cada um de seus filhos, quando ministrarem como sacerdotes, o bálsamo especial para as unções, um incenso exclusivo, de exclusivo perfume, para o lugar santíssimo. Eles, pois, farão tudo exatamente de acordo com o que te ordenei. A partir do versículo 12, irmãos e irmãs, nós temos a palavra sobre o dia do sábado, o Shabat. E falou ainda o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, orienta-os. Observareis de verdade os meus sábados, porque são um sinal entre mim e vós, em vossas gerações, a fim de que saibais que eu sou Yahvé, o Senhor que vos santifica. Guardarei, pois, o sábado, porquanto é um dia santo para vós. Quem o profanar deverá ser castigado com a morte. Todo que realizar nesse dia algum trabalho será exterminado do meio de seu povo. Durante 6 dias se deverá trabalhar. O sétimo dia, porém, é o Shabat, o tempo do repouso absoluto, em honra e adoração a Yahvé. Todo aquele que trabalhar no dia do Shabat, o sábado, deverá ser executado sumariamente. Os filhos de Israel terão de guardar o sábado, eles e todos os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Será um sinal de união eterna entre mim e os filhos de Israel, porquanto eu, Yahvé, o Senhor, fiz os céus e a terra em 6 dias. E no sétimo dia não trabalhei, descansei. E aconteceu que, quando o Senhor terminou de orientar Moisés do alto do Monte Sinai, entregou-lhe as duas tábuas do testemunho e da aliança, duas placas de pedra com seus mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Primeiro eu vou ler. Agora, irmãos e irmãs, bendito seja o Senhor pela Sagrada Escritura. Vou ler para vocês uma nota da BKJA. Aqui se constata que toda a capacidade, habilidade, inteligência, saber, bem como toda a perícia técnica e força, está nas mãos de Deus para distribuir aos homens e mulheres em todo o mundo, conforme lhe apraz. A inspiração, através da plenitude do Espírito Santo. Observem aqui, irmãos e irmãs. Plenitude do Espírito Santo, enchimento do Espírito, batismo no Espírito. Não é apenas algo que se lê, canta e estuda nos cultos regulares da igreja, mas também, ou das igrejas, mas também deve fazer de nós bons servos de Deus, como missionários da vida cotidiana, na família, a nossa Jerusalém, em termos de campo missionário, nessa ilustração, lembrando de Atos 1:8. Nos estudos, campo do conhecimento e do preparo, no trabalho, campo profissional, com os amigos e amigas em relação a todo o planeta, seria o nosso campo social. Essa é uma outra forma de abordar, irmãos e irmãs, o Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Tá bem? Ah, claro! Os sacerdotes vocacionados e inspirados para a construção e administração do tabernáculo e todos os objetos descritos nos capítulos 25 a 30. Mas o dom do Espírito, com suas múltiplas dádivas e capacitações espirituais, Romanos 12, 1 a 21, prepara motiva e encoraja cada crente, cada cristão, a ser um missionário do Senhor nesse mundo, onde Deus o colocar, para testemunhar do amor e do poder de Yahvé para a salvação eterna de todos quantos Deus separou para si mesmo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quero só fazer um destaque em relação à ministração de ontem. Eu levantei uma série de pontos, assim, de cabeça, porque não estavam no meu resumo, no resumo do livro do pastor que estou utilizando, pastor Kenneth Hagin. Mas o Senhor foi me colocando no coração e eu mencionei uma série de obras do Espírito Santo, de dádivas do Espírito Santo. Agora, já me deparo com uma área que eu não mencionei, que é fundamental. Uma obra específica e nitidamente do Espírito de Deus, para quem está pleno do Espírito Santo, foi o tabernáculo. Porque no tabernáculo, eu falei só sobre a libertação do povo de Israel, e falei também de outra obra que era a ministração da lei, que Moisés desce do monte com as tábuas do testemunho da aliança, mas não mencionei uma fundamental que vem acompanhando. Nos acompanhando desde o capítulo 25, o tabernáculo, obra do Espírito do Senhor. Porque o tabernáculo não é só uma tenda, é o lugar da manifestação do próprio Deus para com Israel, o lugar onde a glória do Senhor se manifestava. A palavra do Senhor era dita, o lugar do encontro de Deus com o povo de Israel. E esse tabernáculo, já mencionei para vocês, depois vai ter continuidade na história de Israel, enquanto eles estão ainda em tendas, e a história não para por aí, mas a arca do Senhor passa a ser uma preciosidade, não em termos materiais, mas em termos espirituais, do povo. Na monarquia, por exemplo, essa arca é recuperada, porque ela em determinado momento foi perdida, e trazida de volta ao templo, e o templo reproduzia, de alguma forma, o lugar do encontro do povo de Israel com Deus. E o mais importante, os dois elementos mais importantes, Jesus, quando veio tabernacular conosco, quando veio habitar conosco, tá bem? E ele montou a sua tenda entre nós, ou seja, veio morar conosco. E viveu 33 anos conosco há 2.000 anos atrás. E aí a glória foi manifesta de modo pleno mesmo. Pleno, pleno, pleno. Não que não tenha sido no deserto, mas agora se fez pleno em forma humana. O plenamente Deus se fez plenamente filho do homem e manifestou como Deus e como ser humano qual era a vontade do Pai. Isso porque ele era pleno do Espírito. Coisa tremenda, coisa maravilhosa, indescritível, muito maior do que nós temos capacidade de falar ou cantar, como disse essa nota. Muito maior. Jesus entre nós, Deus conosco, cumprindo também a profecia. E finalmente, Lembro a vocês que após a subida de Jesus para o céu, onde está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, o tabernáculo foi transportado para as nossas vidas. Nós somos o santuário onde habita o Espírito Santo de Deus. Se nós somos o santuário onde habita o santuário de Deus, nós somos o tabernáculo do Senhor. Só aqui, irmãos, viram o detalhe que eu observei? Nós podemos, nesse capítulo, só nessa parte, falar de uma enormidade de coisas, de todo o detalhamento que se fez no tabernáculo, de toda a metragem, de tudo aquilo que Deus estabeleceu para a construção do tabernáculo, e o material, o ouro, a prata, o bronze, as pedras, a madeira, a obra artesanal, as pessoas que foram escolhidas, como Bezalel e Aholiabe, para dirigir, para liderar a equipe e outros artesãos. Então, esse é mais um ponto a ser observado na obra do Espírito, quando eu mencionava sobre primeira e segunda bênção. Então, mais um momento que nós temos que destacar. Tomara que o Senhor inspire alguém para sistematizar isso tudo e orientar toda a igreja em todo o mundo acerca da sua vontade. Aleluia. Muito bem. Partamos agora para o resumo que preparei para vocês, com apenas dois destaques, mas só olhando o texto aqui, poderíamos destacar outros, o significado da mesa, o significado do altar do holocausto, o significado da vestimenta litúrgica, o significado do bálsamo especial. Irmãos, são infinitos aspectos. São infinitos aspectos dessa obra de Deus. Mas, como são infinitos, eu não posso agora com vocês. Só posso deixar a motivação para você continuar buscando a compreensão, buscando, mais do que a compreensão, a experiência com Deus, o ensinamento que nós encontramos em literatura, desde os apóstolos até os autores contemporâneos. Eu deixo como motivação para você, na certeza de que um dos motivos de gratidão que tenho, quase um ano e meio estamos completando de trabalho nessa direção. E mais do que números, muito mais do que números, nós estamos buscando homens e mulheres que desejem refletir a imagem do Senhor, ser imitadores de Deus como filhos amados, serem imagem e semelhança do Senhor. Sirva como motivação para você se aprofundar cada vez mais e compartilhar com os outros irmãos, tá bem? Vou destacar então os artífices do tabernáculo. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel. Observe sempre esse sufixo el, Bezalel. Ele se refere à pessoa do Senhor. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, da tribo de Judá, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus. Olha, ele foi cheio do Espírito de Deus, pleno do Espírito de Deus. Esta não é uma obra de novo nascimento, aproveitando ontem. No caso de Israel, eles já eram povo de Deus, ou seja, já tinham nascido de novo na medida em que eram parte desse povo escolhido pelo Senhor, na medida em que faziam a sua circuncisão ao oitavo dia, na medida em que mantinham a fidelidade à aliança com o Senhor, a obediência. Isso tudo da história do povo de Israel representava ser de Deus, ou seja, separado do mundo, ser, como no dizer do Novo Testamento, fazendo uma adequação, perceba. O conceito não é o mesmo, mas é ser de Deus, pertencer a Deus. A gente usa esse ser de Deus, pertencer a Deus, no Novo Testamento, com a palavra do novo nascimento que Jesus ensinou, por exemplo, no Evangelho de João, para o centurião, quando ele foi lhe perguntar. Tá bem? Perdão, não é o centurião, o sacerdote que foi lhe perguntar acerca do reino. E Jesus lhe disse que era necessário nascer de novo. Então vamos retornar. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. É outra obra, ele já pertencia a Deus, mas recebeu o enchimento do Espírito de Deus. E junto com esse enchimento, com esse selo do Espírito de Deus, ele recebeu habilidade, inteligência, conhecimento em todo o artifício para elaborar desenhos, trabalhar com o ouro, com a prata, com o bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para o entalho da madeira, para toda sorte de trabalhos necessários para o tabernáculo, para o seu labor, para o seu trabalho necessário na direção da construção do tabernáculo, exatamente como Deus determinou. Diz o Senhor: eis que lhe dei por companheiro a Oliabe. O Senhor gosta muito disso. Assim como a Trindade é modelo, ou nós dizemos paradigma, que é isso, tá bem? Modelo. A Trindade é um paradigma para a nossa vida pessoal, para a nossa família, para o nosso conviver, todos os nossos relacionamentos, ou seja, um trabalhando pelo outro, um servindo ao outro. E como a Trindade atua, um vivendo em função do outro, servindo ao outro, trabalhando com o outro, pelo outro, para o outro, nós temos esse modelo para que apliquemos em toda a nossa vida pessoal e comunitária. E o Senhor, tendo esse modelo da sua própria relação, da relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, não queria que Bezalel ficasse com o trabalho, não ficasse isolado no trabalho, não ficasse sozinho para realizar. Então, ele levantou Aholiabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan. E dei habilidades a todos os homens hábeis, perdão, todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado: a tenda da congregação e a arca do testemunho, o propiciatório, que está por cima dela, da arca e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte, e as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes dos seus filhos para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção, e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Essa era a palavra do Senhor para Moisés. Essa foi a palavra do Senhor para Moisés. Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Me fez pensar agora, ou numa campanha de pregações da palavra com a igreja, ou num acampamento que você possa realizar com a igreja, observando em sequência cada um desses elementos, cada um desses aspectos do tabernáculo, tá bem? Fica aí uma sugestão. Aí você pode fazer uma ministração sobre a tenda da congregação, outra sobre a arca do testemunho, outra sobre o propiciatório, num primeiro dia. Depois você pode falar, num segundo dia, sobre os pertences da tenda, a mesa, o candelabro de ouro puro, os utensílios. No terceiro dia, você pode falar do altar do incenso, que é agradável a Deus, a oração, a adoração, o altar do holocausto e a obra expiatória de Jesus, com seus utensílios, a bacia com seu suporte, as vestes finamente tecidas e as vestes sagradas dos sacerdotes. E no último dia você pode falar sobre o óleo da unção, o incenso aromático para o santuário, ou seja, aí você se organiza, pastor ou pastora, líder da juventude, líder de outro ministério, das mulheres, você pode se organizar, irmão, irmã, para isso. Eu já estou pensando numa campanha onde possa falar, porque é tão precioso cada item desse, que não vale a pena desperdiçar. Não dá para falar isso no todo. Dá para fazer o que eu estou fazendo, um resumo. Mas para falar exatamente o que significa, é necessário uma ministração para cada item desses. Tá bem? Segundo tudo que Deus ordenou. Na segunda parte do capítulo, o Senhor disse a Moisés que o povo de Israel deveria guardar o sábado. Irmãos e irmãs, eu volto a dizer que estou bem à vontade, não sou adventista do sétimo dia, mas procuro a cada dia mais. Ontem eu procurei, mas hoje eu já me levantei querendo procurar mais a presença do Senhor. Quem é batizado no Espírito aspira mais, mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. Toda hora eu lembro desse hino, mais de Cristo eu quero ter. E por querer mais de Cristo e estar à vontade por não ser adventista do sétimo dia e não ter que defender uma doutrina por causa da denominação, estou absolutamente à vontade para falar do que a palavra diz. E a palavra diz, não só no antigo, no novo também, preste atenção e não erre mais. Na segunda parte do capítulo, o Senhor disse a Moisés que o povo de Israel deveria guardar o sábado. E quem não guardasse, certamente morreria. Nós falamos de outras coisas que tinham como consequência a morte. Agora é necessário falar também do sábado, que tem como consequência o deixar de guardar o sábado, tem como consequência a morte. E aí eu sei que vai passar na sua cabeça e no seu coração o seguinte: ah, mas isso era para Israel. Primeiro você tem que tirar definitivamente essa ideia. Há uma linha de continuidade entre toda a mensagem, desde o Gênesis até o Apocalipse, no que tange ao conteúdo, tá bem? No que diz respeito ao conteúdo da palavra do Senhor. Não vamos usar usos e costumes, nem de 2.000 anos atrás, senão se formos andar como Jesus, todo mundo vai ter que andar com aquela sandália de couro, trabalhar com aquela sandália, os pastores vão ter que andar com aquela sandália também. É outro contexto, é outro lugar. Então, essas coisas são manejáveis, só e exclusivamente essas coisas, usos e costumes. Isso aqui não é uso e costume, quer ver? Trata-se de um repouso solene. E se não fosse guardado, era causa de morte, porque a consequência do pecado é a morte. E Deus estabeleceu como um mandamento, o quarto mandamento. Trata-se de um repouso solene e santo do Senhor. Santo ao Senhor. É um repouso solene, é tempo de repouso, de descanso, de refrigério. E santo ao Senhor, separado pelo Senhor e para o Senhor. O povo de Israel deveria guardar o sábado, celebrando como aliança perpétua. Se é perpétua, é para sempre. Então eles, israelitas, já estão nessa dimensão, os nascidos de ascendência judaica, de ventre judaico, ou convertidos ao judaísmo. É uma aliança perpétua, de geração após geração, entre o Senhor e os filhos de Israel. É sinal, diz o texto, para sempre. Se é para sempre, não se esgota no último livro do Antigo Testamento. Jesus guardava o sábado. O Senhor e os filhos de Israel tinham o quarto mandamento como um sinal eterno, um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao sétimo dia ele descansou, tomou alento. Então a referência para esse conteúdo é a obra de Deus na criação. Assim como ele trabalhou 6 tempos, vamos chamar dia de tempo, porque um dia vale como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Ele trabalhou 6 tempos, 6 dias, e separou um tempo ou um dia para descansar. Como Deus não se cansa, já disse a você, não pode se cansar, isso demonstraria uma limitação. E se ele fosse limitado, não seria Deus. Então, esse descanso tem outro sentido. Tem sentido de refrigério, tem sentido de regozijo, tem sentido de, vou parar um pouco. Numa sociedade de produção contínua, aqui serve para as duas vertentes da Idade Moderna, capitalista e socialista. Numa sociedade de produção contínua, desde a entrada da modernidade, no século XV, a partir de 1400, e depois com a primeira fase da Revolução Industrial, depois da Revolução Industrial chegando nos países menos desenvolvidos, nós somos uma sociedade de produção. Nós nos entendemos como pessoas que têm que produzir e produzir cada vez mais, para ganhar cada vez mais, para ter o suficiente para as nossas vidas e até, se possível, acumular, guardar. No caso dos socialistas, é remeter ao Estado, e o Estado, o grande provedor, suprimindo a pessoa de Deus. Mesmo com a escola de Frankfurt, a ideia da hegemonia do partido, a hegemonia da ideologia não retira na totalidade, ela abre uma brechinha para nós termos tudo o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, para termos os cristãos inseridos nesse projeto. Eu mesmo fiz parte dessa credulidade, achando que era possível construir isso, sinalizar o reino através disso, até que dos meus olhos caíram as escamas, e eu pude discernir que não tem brechinha para Deus. A gente só tem que dar ao Senhor a condição que é dele, o senhorio. Eu disse brechinha porque, na verdade, com a hegemonia do partido, o Senhor Criador não é o Senhor. Ele deixa a condição de Senhor para ser uma divindade. E com a abertura, né, você pode celebrar ele, mas você não pode confrontar de modo algum e nem questionar a revolução desde que ela se estabeleça. Então, nos dois casos, nós temos, e acabou isso, né? Nós estamos por ver agora, estamos aguardando o que que vai surgir. Os dois casos faliram, é claro. Não se constrói o paraíso terrestre, com ideologia humana. Só o novo céu e a nova terra poderá realizar esse desejo humano, essa necessidade humana de transcender, de ir além, de buscar alguém que vai além, que supre as necessidades mais profundas e até as periféricas do teu ser. Então, olha só, o Senhor para um dia e diz: olha, agora tudo parado, vou celebrar, eu vou observar tudo que eu fiz, e tudo que eu fiz é bom, e tudo que eu fiz é maravilhoso. Imagine a gente, hein, na eternidade, só imagine, irmão, a gente na eternidade observando o Senhor, trabalhando com Ele também. E eu já disse para você aqui no planeta Terra, o novo céu, a nova Terra, e nos outros lugares do universo, cada qual certamente será chamado e vocacionado a trabalhar com ele aqui e acolá. Imagine você contemplando as maravilhas do Senhor. Mas num determinado momento, depois de 6 dias, ele vai dizer: agora para todo mundo. Para todo mundo, vamos nos refrigerar. Vamos contemplar. É tempo de refrigério. Deus nos ensina muito com isso. Eu não sou uma máquina de apertar parafuso, de reproduzir como Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos. Não, não sou. Eu sou muito mais do que isso e você é muito mais do que isso. Bem, tendo acabado de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a Moisés as tábuas do testemunho, as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Vou fazer apenas duas aplicações. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, percebemos que a tarefa da construção do tabernáculo foi dada a Bezalel, que significa na sombra de Deus. Lembrem que eu disse do sufixo, né? Na sombra de Deus, o El, na sombra de Deus. O seu principal auxiliar foi Aholiabe, que significa o Pai é minha tenda. Aqui já temos dois conteúdos fantásticos, alguém que para debaixo da sombra para se refrigerar, para ter um tempo de celebrar. E o Pai é minha tenda. Ou seja, eu habito nele, dentro da sua dimensão. Ele é o meu abrigo, meu refúgio, minha libertação. Meu refúgio e libertação é Jesus. Dele o socorro me virá. A razão do meu cantar é Jesus, fonte de inspiração para louvar. Acho que pastor Ademar de Campos também. Da comunidade da graça, um homem de Deus. O Pai é minha tenda, Oliabe. Eles também cantaram, celebraram certamente, louvaram por terem sido escolhidos. E também tiveram a ajuda de outros homens hábeis, e isso nos ensina que há uma variedade de dons. E aí agora eu já faço gancho com o que virá semana que vem, permitindo o Senhor, quando nós vamos dar continuidade à ação do Espírito Santo no curso para líderes, falando do fruto do Espírito, dos vários frutos, né, do Espírito e dos dons. Há uma variedade de dons para o exercício dos ministérios da igreja. Lembremos também que Deus encheu a Bezalel do seu Espírito, como eu destaquei. Ele foi cheio do Espírito. A obra do Espírito Santo já está lá no Êxodo, muito antes disso, lá no Gênesis, quando ele estava dando à luz ao universo junto com o Pai e com o Filho. Mas aqui, falando desse capítulo, lembremos também que Deus encheu a Bezalel do seu Espírito. Ele foi cheio do Espírito. E com ele, a habilidade, com o enchimento do Espírito veio a habilidade, a inteligência, o conhecimento sobrenatural. Não se trata de um conhecimento só natural, uma habilidade de Bezalel e de Auliabe. Não, trata-se da habilidade que procede do Espírito Santo, do enchimento no Espírito Santo. Entendam por que nós precisamos, entendem por que nós precisamos da unção, do poder, do selo, do batismo do Espírito. Por isso que Jesus nos batiza com o Espírito, para que nós sejamos cheios dessa habilidade sobrenatural, inteligência sobrenatural, conhecimento sobrenatural, natural e sobrenatural. Nós também podemos ser cheios do Espírito Santo, irmãos e irmãs, para que com a sua habilidade, a habilidade do Espírito, nós recebamos, então, essa inteligência e conhecimento e desempenhemos o serviço e o ministério que nos está proposto. Amém. Aleluia. Esse é o primeiro ponto. Que você seja cheio do Espírito Santo e, junto com o seu talento natural, que é um dom do Pai, com o qual você já nasceu, habilidades inatas que você tem, você também receba o enchimento do Espírito Santo e, juntamente com o enchimento, habilidade sobrenatural para você desempenhar o ministério que lhe for proposto, que lhe está proposto. Esse é o primeiro destaque. O segundo destaque, ou segunda aplicação, diz respeito ao sábado. Essa é a última hora da igreja, irmãos e irmãs. E já passou do tempo de entendermos que em Jesus Cristo nós passamos a ser a nova Israel. Por que utilizar nova Israel? Porque Israel já existia como povo, como Estado, já havia um Israel. E a inserção nesse Israel dependia de ser nascido em ventre judaico, hebraico, antes da separação de Reino do Sul e Reino do Norte. Ser nascido de ventre judaico, de semente judaica, perdão, ventre hebraico, semente hebraica, dependia de fazer parte da aliança, dependia da circuncisão para os meninos e tudo mais que você conhece da história de Israel. Nós dizemos Nova Israel para contemplar o que aconteceu após a chegada de Jesus, quando os gentios, nós que não somos de ascendência judaica, fomos inseridos na Israel de Deus. Nós fomos inseridos, nós fomos enxertados. Mas como a característica não é por ascendência, por circuncisão externa, né, do prepúcio, pelo ventre da nossa mãe, como a inserção não é por aí, mas é pela fé em Jesus, pela graça de Deus, que nos conduz à fé em Jesus como Senhor e Salvador, aí nós caracterizamos como nova. Na verdade, para Deus, dos dois povos, ele já fez um, já está declarado na palavra. É Israel, ponto. Mas a gente caracteriza didaticamente como a Israel primeira e a nova Israel. Só por efeito didático, por caráter didático, nós somos inseridos no povo de Israel. E não há nenhum motivo bíblico que respalde a guarda do domingo. Nós temos duas coisas importantes com relação ao domingo. Primeiro, ela era o dia da festa das primícias, o primeiro dia. Muito importante. E Jesus é a primícia dos que dormem, e o primeiro a ser o primogênito, o primeiro a ser ressurreto pelo Espírito Santo. Ponto. Isso é maravilhoso. Mas não há ali nenhuma orientação do Senhor Jesus dizendo: olha, eu estou alterando o dia de guarda, agora não é mais o dia de repouso, de refrigério, não é mais o sábado, agora é o domingo na ressurreição. Não, não há nenhuma palavra de Jesus. Não há nenhuma palavra na igreja primitiva, a não ser o que foi acontecendo com a separação dos dois grupos. Na medida que os judeus não se convertiam a Jesus, eles continuavam a guardar o sábado, e os cristãos, que não eram de ascendência judaica, celebravam o culto da igreja primitiva no domingo, pela ressurreição. Principalmente depois da queda de Jerusalém, no ano 70, aí já não houve mais possibilidade de conciliação nenhuma. Porque os primeiros 30 anos após Jesus morrer, basicamente o apóstolo Paulo ia plantando igrejas nas casas de israelitas, gente de ascendência judaica. Então era normal continuar guardando o sábado e celebrando no domingo, que aliás não há nenhum problema em celebrar em nenhum dia da semana, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, tá bem? Não há nenhum problema, porque você é chamado em todo tempo para louvar o Senhor. O primeiro texto é esse, a festa das primícias. O segundo texto de conteúdo importante também é que a circuncisão para a inserção no povo de Deus se dava no oitavo dia. Circuncisão. Tá bem? Que era feito no prepúcio dos meninos, no órgão genital dos meninos. Então, esse oitavo dia, se você contar, primeiro dia vai até o sexto, daí o sétimo é o dia da guarda, o oitavo volta a ser, ele é primeiro e oitavo. Ou seja, o domingo é primeiro e é oitavo, sempre. Como ele era o dia da inserção na comunidade israelita, também temos aí um momento importantíssimo, que é motivo para louvor e adoração ao Senhor. Todavia, A nossa circuncisão agora não se dá no oitavo dia. A circuncisão agora, primeiro, é de coração, para nova Israel. E ela pode se dar no primeiro dia da semana, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto, no sexto. Pode se dar no Shabat, pode se dar no oitavo dia, que é o domingo, e assim por diante. É circuncisão de coração, tão bem explicado pelo apóstolo Paulo. Tá bem? Não há nenhum texto. Não há nenhum texto. O que aconteceu foi a separação dos dois grupos. Não há palavra de Jesus mandando suprimir o sábado. Deus não faria isso, porque eles trabalham em absoluta coerência e coesão. Quando foi estabelecido o sábado, lá no deserto, Jesus fazia parte desse estabelecimento. Ele era a palavra da lei, o espírito da lei. E o espírito fazia parte. Como que ele iria suprimir aquilo que ele mesmo estabeleceu? Então, não há nada a não ser os elementos históricos que foram separando os dois grupos. E é importante que se diga que já no primeiro século e início do segundo, os judeus também articulavam com seu conhecimento em Roma para a perseguição dos cristãos. Isso foi inviabilizando a possibilidade de permanecerem juntos mesmo, porque aí se tornaram adversários, infelizmente. Olhe os documentos e você vai ver. Tá bem? Mas já passou do tempo de entendermos que em Jesus Cristo nós somos Israel e não há nenhum motivo bíblico que respalde a guarda do domingo. Jesus nunca mandou seus discípulos ou mesmo os apóstolos que foram trabalhar com outros povos a deixar de guardar o sábado. Jesus nunca disse isso. Porque o sábado é fruto de uma aliança perpétua, eterna. Este é um sinal eterno entre Deus e Israel, Israel que nós fazemos parte. Pela salvação em Cristo Jesus, pela graça de Deus, favor imerecido, e pela fé no Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, nós passamos a ser a Israel de Deus também. Mas a aliança com eles acabou, pastor? Não, não acabou. Tanto que no final dos tempos ainda vai haver daqui até o julgamento final, a tentativa de Deus de que eles se convertam ao Messias. Eles se desviaram teologicamente do caminho e da aliança que foi estabelecida. E como se desviaram, estão sofrendo as consequências. Há 2.000 anos sofrem as consequências. Sempre sofreram, sofreram consequências no exílio da Babilônia, depois com os persas, sofreram com os gregos, sofreram com os romanos. O povo de Israel é um povo que Deus escolheu, fez aliança com alguns homens absolutamente fantásticos, notórios mesmo, usados pelo Senhor, mas como povo, como nação, é durinha de coração. Não que nós, igreja, não sejamos durinhos de coração também. Também somos duros de coração. A começar de mim. Não estou falando dos outros, a começar de mim. Então, este é um sinal eterno entre Deus e Israel. Logo, um sinal eterno entre o Senhor e nós. Nós somos a Israel. Nós somos enxertados. Você vai arrancar isso da Bíblia? Nós somos enxertados em Deus e o povo dele é Israel. Nós somos enxertados em Israel. Através de Jesus Cristo, da nossa fé em Jesus Cristo. Tá bem? Enxertados em Israel, do qual passamos a ser filhos, também somos filhos de Israel. É repouso solene, irmão, irmã, e quem não guardar o sábado morrerá. Agora vale a pena um destaque. Os judaizantes, no período de Jesus, já levaram, e a liderança do Sinédrio e dos fariseus, dos saduceus, foram estabelecendo, mais dos fariseus, foram estabelecendo muitas regrinhas e foram fazendo um confronto com Jesus. E Jesus colocou eles no chinelo, ensinando: se um animalzinho morrer, você não vai cair num buraco, você não vai socorrer porque é sábado. Ora, logo eu posso também salvar a pessoa, curar a pessoa, tirar a pessoa da cegueira, mesmo sendo sábado. Então Jesus foi dizendo qual era o sentido do sábado. Sábado não é uma regrinha. Não é um conjunto de regrinhas e proibições. Mas sábado é um dia separado para o Senhor, para o louvor da sua glória, para a adoração ao nome do Senhor. Não vamos deixar de ajudar o próximo porque é sábado. Não vamos deixar de fazer uma atividade em caráter emergencial, todos que são. Por exemplo, da área de saúde, sou muito sensível a isso por conhecer irmão, perdão, cunhada, que são escalados. E como é que faz com a pessoa se chegar lá um doente no sábado, não vai trabalhar? Então, não é um conjunto de regrinhas, mas é um tempo de dedicação, de refrigério, de contemplação da obra do Senhor, de adoração ao Senhor. E nada nos impede de adorar no domingo, como já disse para você, como primícia da semana. Nada nos impede de adorar como o dia da circuncisão do nosso coração. Aleluia! Você pode caracterizar das mais variadas formas bíblicas. Podemos continuar celebrando, mas o sábado tem que ser entendido como o dia separado pelo Senhor para o refrigério, para o repouso, para o descanso solene, sob pena de morrermos espiritualmente. Se você não tinha consciência, é uma coisa, mas agora você tem consciência. Então, separe esse tempo para descansar, separe esse tempo para adorar o Senhor, separe esse tempo para orar, separe esse tempo para estar com seus familiares, separe esse tempo para bendizer o Senhor de todas as formas. É repouso solene. Mas repito, não é um conjunto de regras proibitivas, não é isso. O espírito da lei não é isso. Jesus andava no sábado com os discípulos, colhia da sobra da colheita no sábado. E os chatos dos religiosos ficavam pegando no pé dele porque ele curava no sábado. Então você não é proibido. O espírito do sábado, da lei, é o descanso espiritual, descanso emocional, se possível, o descanso físico. É repouso solene, e quem não guardar morrerá para sempre. Isso de modo algum, preste atenção para ninguém distorcer, o diabo não distorcer, isso de modo algum nos impede de celebrar no domingo. Estou repetindo várias vezes. Isso de modo algum nos impede de celebrar no domingo. Aliás, a comunidade primitiva estava junta, estava reunida todos os dias. Então, nós podemos celebrar em todos os dias da semana. No domingo, pode ser um culto especial da família, mas nós podemos celebrar todos os dias da semana. E devemos celebrar. Também pode celebrar pelo dia da ressurreição, é claro. mas o dia da aliança eterna em Jesus é o sábado, porque ele é o criador do sábado e ele é o senhor do sábado. Tá bem? Que Deus te abençoe a guardar o sábado. Guardar o sábado para um tempo de refrigério, para um tempo de descanso, para um tempo de louvor, para um tempo de adoração. Que o Senhor seja adorado. E que esses dois destaques sejam, mais uma vez, motivação para você. No exercício de dons e ministérios, que você viva. Há muitos dons dentro de cada igreja, há muitos ministérios, cada denominação também tem um chamado específico, é como se fôssemos tribos. Cada um dos filhos de Israel tinha uma característica diferente. Entendo que cada uma das nossas denominações, as sérias, tem uma vocação específica. Eu falo as sérias porque as outras têm um intuito só de... muitas vezes espoliar o povo. Então, as sérias, cada um tem um chamado. E isso significa muito, porque as pessoas são diferentes e elas podem se adequar, elas podem gostar mais de um culto à forma presbiteriana, outro pode gostar de um culto mais à forma batista, outro pode se adequar mais ao culto na forma metodista, outro pode se adequar mais à forma na Assembleia de Deus, no Brasil para Cristo, na Bola de Neve, na Igreja Maranata, que temos aqui na nossa cidade, Deus abençoe a Igreja Maranata, outro pode se adequar mais a outras denominações. É muito bom que cada um tenha uma característica, uma especificidade, porque aí as pessoas que são diferentes, com características diferentes, podem se adequar em uma das igrejas do Senhor e todas elas têm que fazer parte da Igreja do Deus Vivo, no singular, sendo Israel de Deus, sendo povo de propriedade exclusiva de Deus, reino e sacerdócio. Para Deus, que aqui no Êxodo já temos um chamado para ser um povo, reino e sacerdócio. Primeiro, que nós sejamos cheios do Espírito Santo e sejamos levantados por Deus, como Bezalel e Aholiabe, e os ajudantes, todos ajudantes, para fazer das nossas vidas um tabernáculo, fazer da vida da nossa família um tabernáculo, fazer da igreja onde congregamos um tabernáculo de adoração, fazer da sociedade, quem sabe, com um evangelho transformador, um evangelho libertador e não uma chatice de gente beata, nós possamos alcançar pseudo-beata, né? Porque beato seria bom se fosse santo. Mas que nós possamos ser libertadores e oferecer aquilo que sistema algum conseguiu, nem vai conseguir. Porque só Deus pode propiciar essa libertação total. E segundo, que nós entendamos que podemos celebrar em todos os dias da semana, não precisa mudar o culto do domingo, mas você deve separar o sábado para o refrigério. E todos os que puderem, separe esse dia para o refrigério, para o descanso solene. E observe de verdade, não só da boca para fora. Observe de verdade. Observareis de verdade os meus sábados. Guardareis, pois, o sábado, porquanto é um dia santo para vós. Então, separe, porque é um dia santo. E quem profana será castigado com a morte. Para você não morrer espiritualmente, guarde esse tempo, até pessoal, familiar, comunitário, momentos especiais assim. Os filhos de Israel terão que guardar. Nós temos que guardar o sábado. E todos os descendentes de Israel, somos nós os descendentes. Tanto os étnicos, por um lado, e nós, pela fé. Filhos de Abraão pela fé, Porque ele é o pai da fé. É uma aliança perpétua, não pode ser modificada. É um sinal de união eterna entre nós, filhos de Israel, e o Senhor. Sinal de união eterna. Você vai quebrar esse sinal de união eterna? Em nome do quê? Da Bíblia, não é? Ah, da tradição, porque no terceiro século, tá? Não vou nem considerar. Ainda mais sabendo que nós não precisamos mexer na agenda, mas que nós precisamos ser guardadores do sábado. E que Deus entregue a lei, gere, não entregue, gere a lei no seu coração, assim como ele entregou a Moisés as duas tábuas do testemunho da aliança, ele gere esse testemunho, essa aliança no seu coração, esses mandamentos escritos pelo seu dedo, e você se torne um verdadeiro adorador do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que alegria poder compartilhar mais um dia a palavra do Senhor com você. Tem alguma curiosidade? Quer saber mais? Ligue para nós, como muitos têm feito. Outro dia recebi a ligação do, acho que o Dudu, né? Se não me engano, da Paraíba, que começou a ouvir e gostou, pediu para que a gente continuasse. Ligue para nós e nós vamos continuar compartilhando com você. Que Deus te abençoe, e te encha do seu poder. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a obediência à ordenança de Deus, o enchimento do Espírito seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém, amém.